Vida bagunçada, depois de perder a danada pra revoada. Vem! Bebida, por que você levou meu amorzinho? Bebida, por que você levou meu amorzinho? Eu vou chorar. Eu vou chorar, e ela de copão na mão, só história e paredão, várias bocas e revoada. E eu nessa situação, só cachaça com limão, capotando na calçada. E ela de copão na mão, vários caras na intenção, só querendo a desgramada. E eu nessa situação, pego outra, lembro dela, broxo e não faço nada. Bebida, por que você levou meu amorzinho? Bebida, por que você levou meu amorzinho? Eu vou chorar. Eu vou chorar, várias bocas revoadas. E eu nessa situação, só cachaça com limão, capotando na calçada. E ela de copão na mão, vários caras na intenção, só querendo a desgramada. E eu nessa situação, pego outra, lembro dela, broxo e não faço nada. Bebi, por que você levou meu amorzinho? Bebida, por que você levou meu amorzinho? Eu vou chorar.